Cara, eu boto no faixa 3, chupa e ingresso no faixa principal, no último quesito. consulta autorizada, ingresso no pátio principal até a porta 8, fechando a perna. Tinha visto na escuta? Na escuta, entendido. Obrigado. Luna, Salvador, Porto Alegre, 340, tudo já. Gelo, perfeito, foi Luna, após confirmar o plano, levando a pistola no gelo, primeira curva à direita, na saída a Rua Luna, é nessa, após descida em nítido, conforme. 120 do sinal 8, controle, 5473, na transporte. autorizado a ser usado táxi. Para o táxi voo no 811, altera na Florianópolis, fora de autonomia, 73 a bordo. Utilizando o táxi, vinha em Gial, fechando o ponto no ponto de espera da pista no 0, que nega 1-0 no 7. 17 em Gial, vai estar na próxima espera, voo no 811. Pronto. Alto Alianha Nicolau 10, vento 280 graus, 2 nós. Pode estar alinhado e decolar 310, boa noite, irmão. Salvador Guarulhos, 360 utilizadas, eu estou voo 10 Tatuapé, retorno da pista 10, primeira curva à direita na saída salvo 1, Leda, Nótica. 120 decimal 8, controle, 5476 no 3 pontos. Autorizado Guarulhos, 360, pelo segundo 0, Tatuapé. Escola da 10, pela direita, salvo 1, Leda, Nótica. Controle 208, transponder 5476, voo 161 no posição 4. Ligou no 812, é possível coordenar por antimótico? Ligou no 811, chamei o controle de sistema frequência 120, alterna 1288, feliz ano. 2008, obrigado, no 811. de Alvas, foi pronto no ponto de espera da pistão no 0, que é legal no 0, 1 no 7. Já, quanto é o ponto de espera no 0, com o hotel. Controle de Salvador, 208, bom dia. Bom dia. 3601, copy. Sim. 30 de São Paulo, 360, autorizou 10, curva direita na São João, meio da Mótiva, transponder 5504, controle de Salvador, 120, 208. Correto, não, que chefe. Bono 1, bom dia, contato Amarna do Colar, em cima para mim, eu vou 3, meia zero, sai da sua 1, obrigado, meu amigo. Patrulha de Leda subindo para o nível 300, muito obrigado, 3. Bom dia. 1 autorizado, chame táxi.